Hoje o dia amanheceu diferente pra mim. O sol se escondeu no horizonte sem fim. Enfim, o tempo parou, o beija-flor não cantou. A vida não sorriu pra mim. Pelo amor, tiozão, não vai me deixar sozinho no mundão. Eu, você, pelo que passou, pra salvação. Então pra mim, mó lição de vida, tudo que fez por nós, bela corrida, irmão. Os contratempos, revés da história, as honras dividida entre os NN e as glórias. Vai vendo como o mundo é pequeno, né, Joe? Quantos que colou, disqueiro, tentador, arrastou, quase levou uma multidão pro abismo. Tudo movido pela emoção, até que comoveu sua história triste de novela. Rendeu troféu, beijos de Cinderela. Respeito da favela por falar do sofrimento, da dor de um povo que triunfa sedento da verdade, sem conhecer a realidade. Que o astro por Bin Laden é só mais um covarde que investe um milhão pra mais ostentação, enquanto a maioria sem ter o do pão. Lá vai, apetitoso de nunca ter nada no bolso, nunca correr por um troco na situação osso da vida. Quanto a despedida é dramático, por isso que exibe os carros automático. Eu sei, quem não quer também, nem na migué. Pensou de mansão, carrão e chofé naquelas, né? Tudo que sonhou bem na vida, longe da droga e de toda mentira que corrói o mundo em segunda moral de um homem. Se é que é nós, vai na fé, todo homem. E verme se esconde por trás da etiqueta e faz cara feia pela sombra da bombeta. E na camiseta, frases de emoção pra incitar o povo pra sua falsa revolução. Aí, revolução, cadê? Onde se esconde? Na lápide do cemitério, apenas o nome. Che Guevara de RR com jaquetão da Fox, Bulova, New Era, tio. E o Nike Shox, Malcom de Mercedes-Benz, Luther de Pajero, Gandhi com a paz de bem. A paz é dinheiro, não tem revolução, irmão, como antigamente. O verba, causa, luta, carrega os pente. Brigar por quem? Acho que por ninguém. Não é mais 30 não, hoje Judas quer 100. A rua é mesmo assim, um mar de vaidade. Onde falta véu, tem cair na coragem. Falta quem admire a beleza do mar. O céuzão estrelado e o mais belo luar. As noites frias de julho, o calor de janeiro. As rosas da primavera e no final de fevereiro vem a chuva. Pra fechar mais um plano determinado por Deus. No decorrer de cada ano, as águas de março. Foi fim no verão, admiro o que foi feito aí pro ser trutão. Tudo tão perfeito como se fosse mágica. Não feito pela mão que criou as automáticas. Projeta no papel a mais linda joia e quer a preta mais bela no seu cavalo de Troia. De couro, cinza metálico, aro 17, banco chique de couros, bico tudo que é cheque. Morre 10, no mesmo dia nasce 100. Enquanto sol naquela, né, no mesmo vai e vem. Tá aí pra todo mundo sem fazer acepção. O certo e pro errado é só o sol, né, Jão? Mas como sempre jogo do trimão no ventilador. A semente que caiu na terra não vi se brotou. Sai na janela e ganha o mal camuflado. O luxo dessa vida tá ali disfarçado. Mas vai ser revelado quando o mestre não voltar. Revolução, cadê? Mostra pra mim onde é que tá.